direto na valha, sujeito malvado, muito respeitado, aonde morava. Lá na matriz, a vida por um triz, vida que eu falo é força de expressão, pois não se vive direito com ódio no peito, de armas na mão. E entra ano, sai ano, o Beto tirano de todos tirava. Até que um dia um tal de Tião, que a humilhação já não mais suportava, foi até Beto e lhe desafiou: vamos brigar, que hoje é tudo ou nada. Partiu sem medo, pagou pra ver, gritou bem forte: quero é mais. Certo é que Beto morreu e a gente do morro não tem medo mais, não tem medo mais.